nas asas da imaginação, entrar em campo, marcar um gol pela minha seleção. É o sonho da maioria dos meninos do meu Brasil ser um famoso jogador de futebol. Mas eu sou muito especial. Nesse mundo também tenho o meu lugar. Seleção de Cristo, eu sou titular. Nem tudo é como a gente quer. Não é todo dia que nasce um Pelé. Ronaldinho Gaúcho, Adriano e Kaká deixaram de sonhar. Mas eu sou muito especial. Neste mundo também tenho meu lugar. Mas eu sou muito especial. Na seleção de Cristo eu sou titular. Na seleção de Cristo não há banco de reserva. Todo mundo entra em campo fazendo a maior festa. Na seleção de Cristo não há banco de reserva, não. Todo mundo entra em campo fazendo a maior festa. Mas eu sou muito especial. Neste mundo também tenho meu lugar. Mas eu sou muito especial. Na seleção de Cristo eu sou titular. Na seleção de Cristo, você é titular. Na seleção de Cristo,